caminhos abertos, várias escolas vazias. Na periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Na periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Toda a periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Toda a periferia. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Toda a periferia deu a baixa fria. Ao virar de luz e sol, terreno já marcado, campo de futebol, mato cortado, escavação, bloco, cimento, madeirite, ilha de eternite, tudo terminado antes de 5h20. Papi correte, enxada na mão, por um canto pra morar, baixa fria, invasão. Tiro é pouco, aluguel não dá, ou pago come, na cara dura vive o homem. Cidade grande, pura esperança, o berço pras pessoas que sonham por mudanças, por uma vida melhor, lugar na sombra ou lugar ao sol. Nascer no beco, baixinha, baixada, buracão. Morro, sobe, desce, escada, invasão. Em menos de uma hora, se bate uma laje pré-moldada pra depois esperar a feijoada que vem pesada. Existindo as derrubadas, como a vida dura, encarando as marretadas dos homens da prefeitura. Os bairros que surgem por aqui não são favelas, por causa do turismo da cidade bela, por encanto e magia, jogando as maldições pras periferias, todo mundo sofrendo de xenofobia. Uma luta muito árdua, por direito à moradia, toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Olha para baixo e vejo que te sustenta, com certeza sem uma boa fundação, qualquer construção pouco demora, se arrebenta. Muitas mudanças sei que ainda estão por vir, contrariando o que dizem, estamos aqui. De baixo para baixo, só quem cresce somos nós, significa raiz, buscando do subsolo todo alimento que inspira a nossa voz. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Toda a periferia tem uma baixa fria. Sobreviver. Diversos inimigos são o preconceito, a exclusão sem educação. Informação, desigualdade, deixar pra lá. Fechar barriga é preciso pra depois pensar. Invasão é onde mora a maioria da população. Não existe advogados, nem doutor, simplesmente peão. Famílias vêm do interior e outras não. Sobreviver à meta é a nossa missão. Situado em quatro cantos, nesta cidade, onde o comércio informal é a prova da sua lealdade. Vendo sua mercadoria sendo confiscada pelos ex-policiais que agora são do rapa. Está difícil se encontrar um trabalho digno. Somos prostitutas baratas ou então somos mendigos. E a sociedade paga o preço com isso. Ou então nasci tá cometendo latrocínio. Poucas coisas mudaram, só as crianças crescidas. São milhares de baixadas e até as mortes são parecidas. Morte matada, morte morrida. Continua minha sua periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias.